estou a procurar. Eu sou gay, me dê carinho. E quem sabe pode cantar e canta. Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar. O meu parceiro Jefinho e o Thiago da família Fox. Valeu, Thiago! Que não vem de ver. Volta então. Volta pro meu ninho. Mundo meu vazio. E aí, eletricidade, passando o som. E aí, Palácio? E aí, Palácio? Eu me esperei pelo teu carinho. Estou a te buscar, será que vai me perdoar? Você me deixou em minhas dúvidas, fiquei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? Sabe, vai cantar bem alto essa aí agora! Essa aí agora! Canta, Palácio, canta! Você mentiu, meu amor! Chaca! E o Pereca! Socorro. O meu parceiro Paulinho, tamo junto, Paulinho! Fica te esperando, porque já tenho outro amor. O Nilcino pediu lá. Minha amiga Ju Frazão tá aí comigo. E aí, Ju, um forte abraço. Você não me merecia. O meu parceiro Rafa Pop Red. Tampouco. E aí, Rafa? DJ Maldini Eduardo. Olha o robô, olha o robô. Meu coração conquistou. E aí? Eclipse o fenômeno. Estou camada de amor. DJ Maldini Eduardo. Meu coração conquistou. E aí comigo, meus camaradas da Adidas! E aí, Tchuri! Tchuri! Segura, garoto! Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Oh, eletrizante! Inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não... Sucesso, sucesso! Dei-me o mais lindo sentimento e em troca recebi. Eu quero ouvir, hein? Ilusão e abandonada. Roubaste meus sonhos. O aniversário do meu parceiro Bruno GLC. E aí, Bruno? Agora eu vou com a galera do rock. Parabéns, muitos anos de vida, sucesso. Paz, felicidade, muito dinheiro. Pra gente gastar, viu, Bruno? Graça e alegria. Os 15 anos do Bruno hoje, né? Segura o cara! Sem saudades, que mais quero nessa vida, tudo isso isso. E aí, Palácio? E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Eu quero ouvir de novo, viu? Eu quero ouvir! Sorrindo com o melhor som, tô motivo de Belém. E abandonada. O meu parceiro Frank tá aí comigo, e aí, Frank? Era do rock, vou viver. Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera do rock. Quando eles chegam, tudo se ilumina, o coração bate forte. Vem se encantar com a galera do rock e saber o que é amor. Então já sabe, se estiver um pouco triste, ouça esta canção. Banda Fruto Sensual. O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson, o robô mais lindo do século. E quem é que lembra dessa sequência aqui? Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Minha... Que tá bem alto pra mim, Palácio! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Solta a voz, solta a voz! saudade. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sou. E o nosso amor? Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Alô, Irã, alô, Irã. Você é minha vida, foi feito pra mim. Família, a vida inteira queria. E a família sem miséria. E o Batata, Perereca, o Maiquinho. Valeu, Maiquinho. Vou sincero, encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais fim. O que sabe canta, canta. Eu não vou te deixar jamais. Eu te amo demais. Eu não vou te deixar jamais. Eu. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora eletrizante, fui pra lembrar, fui pra lembrar, vai! Hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor, procurando flores. Thiaguinho, do charuto do Red, tá aí comigo! E aí, Thiago? Vende o mascote! Amei, mas você não e a Raquel, dona Sabrina? Não sou um super-herói, tenho sentimentos, nenhum. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Canta, canta, canta, canta. Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? O que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltratar, te digo, vou falar das coisas, o mal. Bora soltar esse agudo, meu filho. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E nas canções arrumo um jeito. Vem aí, fumaça! Você. Como tá, garoto? E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Vai só passando o som do eletrizante, só passando o som. Mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Planejei um assalto peso, planejei um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota. E a nossa tropa é o seu conselho de xoxota, nossa tropa. É o seu conselho de xoxota, nossa tropa. É o seu conselho de xoxota, nossa tropa. É o seu conselho de xoxota. E toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha como é que tá. Olha eu aqui no escuro. Acende! Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Essa sequência aqui, ó. Sem mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você se interlocou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Você já fez, minha filha? Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Quando eu te conheci, minha vida transformou. Mudou! Mudou! Canta canta bem alto, canta. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não, não, não, não, não. Não aceito que tudo acabe assim. Canta, Palácio! Para o mundo inteiro ouvir. Paysandu vai ganhar do Remo domingo, aê! Tem alguém do Paysandu aí? E a galera do Papão bate na palma na mão. E a galera do Papão bate na palma na mão. Cadê a galera do Paysandu? Dá uma vaia no Remo, aê! E a minha produção? Coloca pra mim aqui o escudo do Remo, por favor! No telão, no telão, isso! E a galera do Remo tá aí, tá aí, tá! Só a galera do Leão bate na palma na mão, vai! Tchá, tchá, tchá, tchá! Só a galera do Leão! Tem alguém do Leão aí? Quem acredita que o Remo vai dar uma pisa no Paysandu? Aê! Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima! Das virgens, que tem uma vizinha fofoqueira, dá um grito, grito. Vou puxar o seu cabelo, te dá. Toma tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Explode tudo. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau quem namora, dá tchau quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Toma na batida, vai. Toma, eletrizante, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, quem é que tá solteiro? Só os homens solteiros aí, põe pra cima pra mim, só quem tá solteiro. Eu vou te dar uma dica. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, rabetão, rabetão. Chama pra cá, pra cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá, no batidão, garoto. Vinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Bora na pressão, bora na pressão. Bora meu robô, bora meu robô. Ainda não falei com meu robô hoje. Ele vai começar a subir. Ele vai começar a subir aqui no palácio. Bora meu robô, bora meu robô, bora meu robô. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai subindo. O robô vai te pegar. Isso, isso, isso. O robô vai te pegar. Sobe meu robô, sobe. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Subindo. O robô vai te pegar. Já estamos no alto já. O robô vai te pegar. Joga tudo pro lado esquerdo, esquerdo. O robô vai te pegar. Gira, gira pra esquerda, gira pra esquerda. O robô vai te pegar. O robô vai. Tá bonito demais o lado esquerdo. O robô vai te pegar. Mas agora gira pra direita aí. O robô vai te pegar. Vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar. O robô vai te pegar. Aniversário do Bruno GDC aqui na direita. Parabéns, Bruno. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. No escuro, no escuro. Quem vai curtir até 5 da manhã aí? Pega fogo! O robô vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. O novo Robson explode! Olhando pro robô. Pega meu robô. É pra pegar agora. 3, 2, 1. Pega, pega. Oh! Oh! Na batida, na batida. Na batida. Na batida. Na batida. Agora é que eu quero ver. Sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Não deu valor. ligado? Chama, chama, chama. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Como ela tá toda gostosa. Toda doida, doida. Como ela tá toda gostosa. O meu parceiro Vieira Designer. Do jeito que... Vale pelo camarote aí, Vieira. Nada do jeito. Vende. E o Luciano da RL Eventos. É doido, é? Ela é... Pode chamar que ela vem, pode chamar que ela vem, pode chamar que ela vem, pode chamar que ela vem, pode chamar que ela vem, pode chamar que ela vem, pode chamar que ela vem, pode chamar que ela vem. É o Hobby. Vai, meu Hobby! E aí? Olha o sucesso aqui no Palácio. Vai, eletrizante! Dali, DJ Júnior! Perdi tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou o meu parceiro, garoto Bruno. Vem, meu parceiro, Evertinho. Nossos garotos do Red, é nóis, garoto. Vem, seu celular vem uma mensagem de alguém. Fortíssimo, Ronaldo, da oi! Ele é ao lado do Neguinho. E já mandou avisar que tá chegando o novo hobby lá na Manuvaia. Segura, garoto! Te entreguei a minha vida e você. Só quis brincar com o meu coração. E aí, Jesus? Mas vem a primeira dama. E a quem se faz, a quem se faz. O meu parceiro Diego, laçadora da Jamentes. Sua cara. E aí, fiel Danilo Oliveira. Você jura? E aí, Bruno Genesse, parabéns, parabéns. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Vai de um jeito, vai de outro. DJ, sabotei o copo dessa piranha. Vai, vai. Sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala. Eu que sabotei, eu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Explode o bagulho. DJ Lohan que tá tocando. Cheguei, viu? O eletrizante já chegou, tum. O eletrizante já chegou, tum. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pólvora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robby? Quem é Robby? Vai pro Robby. E quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. China, né? DJ Luiz da Light. DJ China. Eu tô gostando de uma prostituta. E aí, Talibã, você é a Karina. Um forte abraço, Talibã. E aí, meu parceiro Celo. Celo da GDG tá comigo. E aí, Diego. E aí, Laís. Do you wanna keep bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Toma na batida, toma, toma na batida. Toma na batida. Seguro batidão. Bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Na batida, na batida. Space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, space, tudo, apaga tudo. Acelera, acelera, acelera. Bora acelerar, bora. Estancou? Acelera. Gerente Diego, ele é a primeira dama, o homem que comanda a boutique Multimarcas. E aí, Diego, pra cima! Olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Ele passou na Multimarcas, tá usando o King P. Ele passou na Multimarcas, tá usando o King P. Ele passou na Multimarcas, tá usando o King P. Ele passou na Multimarcas, tá usando o King P. Ele passou na Multimarcas, tá usando o King P. É o sucesso. Ele passou na Multimarcas, tá usando o King P. Ele passou na Multimarcas. Quem foi que passou? Júnior Eletrizante, Júnior Eletrizante, Júnior Eletrizante. Vai, Júnior! Júnior Eletrizante, tu toca demais. Dou maior valor de ver o caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz, caqueado que tu faz, caqueado que tu faz, caqueado que tu faz, caqueado. Cadê o caqueado delas, hein? Ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha. Deixa ela dar! Ela quer dar pabadinha. Ai, DJ, DJ. E aí, meu DJ Davidson Mota? Isso não é legal. Você, meu parceiro Vitor do Gás, vem na primeira Deva Deise, tá aqui no show do Rob. Pra cima, Davidson, Davidson. O homem que comanda a mini torre, é nós, garoto. Pediu pra apagar, apagou, apagou. Gostou da vitória do Paysandu de 3-1 aí, hein? Quem gostou da vitória do Remo de 2-0 aí, hein? E quem é que vai pro Repá domingo aí, hein? A torcida do Paysandu dá o grito, grito. A torcida do Remo dá o grito. Louco pô, chope a volta do cara, moleque. Vem de fumaça. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu não. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o eletrizante, invadimos de penetra e comemos várias xerecas. Várias xerecas, várias xerecas, várias xerecas. E comemos várias xerecas, várias xerecas, várias xerecas, várias xerecas. E comemos... Cheguei! Cheguei! Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher. Minha amiga Bianca, né, Bianca? Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Eu nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Stephanie Lopes. E saiu Coreia. A Glauci. A Gleide. Tá todo mundo no robô. A cara, e saiu Coreia. Se eu te contar, cê não acredita. O Tony Oliveira. Tô me adonado à festa, era aniversário dela. Tô me adonado à festa, aniversário dela. Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma vaca. Frente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não vai. E aí, Jesus! Vai abençoando, garoto! Fortíssimo ouro, bazuca! Vem na primeira, meu brother! Toma eletrizante, toma, toma eletrizante! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, deixa eu tocar! Deixa eu tocar! Açougue número 1 da TF no telão. Paulinho Carnes. O do meu parceiro Paulinho Cachorrinho. Segura, Wagner. Paulinho Carnes. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Sala, no chão me deito. cabeça não para. Solidão me ampara. Tá querendo. Cadê meu amigo José do Safadão, hein? Ei, José, cadê você, meu filho? Cara, me fazendo de otária. Não vou. O gerente Diego. Não vou. Ele é a primeira dama. Aceitar suas insinuações. O meu parceiro Malk do Ouro. Tá aí, Malk. Tudo certo, garoto? Vem a primeiríssima, né? Tamo junto, garoto. Sem saudade no hobby. Quero fazer tudo que eu sempre quis. Que eu mereço. Amar e ser feliz. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Me diga por quê. Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Diz pra mim então. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. E quem sabe vai soltar a voz agora aí. Nosso amor. Canta bem alto, canta. Oh. Toda noite. Ei, vai olhar pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O batom na minha camisa você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te engano. Canta bem alto, palácio! Daqui não saio. Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor, quero um carinho, um abraço, me dar por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Caminhar na rua. E quem é que tem pode apontar? Só quem tem amigo corno. Corno. Corno. Corno. Quem é que tem um amigo corno aí? Aponta pra ele, aponta, aponta pra ele. Corno. Corno. Corno. Corno. Corno. Corno. Ele tá por aí, tá? Aponta pro teu amigo corno que ele vai lembrar dela agora. Doente de amor, fogo e remédio na vida. Mas aí o cara não tá mais sofrendo por ela, não. Ele falou eletrizante. Essa fase de sofrer já passou, até porque eu tenho uma moto e as novinhas, minhas novinhas, minhas novinhas me adora. As novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Explode o bagulho. Fabinho show. E aí, Fabinho? Agora, agora. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Nunca mais. Tiaguinho dos Garotos do Red. Doutora Sabrina, é nós. Considerado. E aí, mascote? Vem da Raquel, o Celcinho, o Thiago Rodrigues, cadê você, Thiago? Meu nome, quando a gente fez amor, no peito um vazio ficou. O Nilcinho pediu lá, Gil Frazão. Não entendi. O casal do Robin. Aceita, você nem ao menos. Alô, meu gerente Léo, trazer água aqui, por favor, Léo. É isso, sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. O Diego Laçador, e aí, Diego? Não desisti. Você é a Natasha. Você vai laçando. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou do aniversário do Bruno, GDC. E aí, Bruno? O Danilo tá comigo para fiel. E o Jesus? Vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. E aí, Louro? Fernando, do estúdio super eletrizante do Acará. DJ Júnior, o eletrizante do Pará. Um DJ com nome forte e sobrenome pesado. Pesado. Vai, eletrizante. Vai começar a lembrar nessa sequência. Amiga Andréia, Andréia Pinheiro, você tá no show, você tá no hobby, viu, Andréia? É o hobby. Quando te vi, Marcílio Seixas, o empresário do ID, o Alan Diego, proprietário da Exclusive Story e a sua primeira dama. E o meu coração. E os moleque do canal aqui ao teu lado agora. Eu sou feliz, amor, louco amor. Mas o destino agora me faz. O Alisson sentir. O Rafa Pop Red. Quando foi embora, não sabes como sofri. Eu, Matrica dos Jurunas. Veloz, tamo juntos. O mecânico, o Mesaque e o Giovanni. Valeu, garoto. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se foi. Pra quem tá dividido nesse amor, canta bem, canta bem. Estou dividido. Solta a voz, solta a voz, solta a voz. Você e a primeira dama. Rock doido hoje. É nóis, moleque. Seca da joia. O meu amigo Vieira Design pelo camarote. Cadê você, Vieira? Meu parceiro Luciano da RL Eventos, um forte abraço, Luciano. Foi como no filme. Ao lado do meu parceiro José do Pário. Vem o Patrick. Beijo. Depois. E a primeira dama tá aí, né, José? Parecia um sonho. A mulher que comanda as Havaianas, tamo juntos. Estava em seus braços. Estúdio Cláudio Telão, Fagner. Meu Deus, por que? O sucesso que chegou no Jurunas. Pensando em você, que saudade. O destino foi rebelde, levou você pra longe. Onde você está? Como você está? E aí, Neguinho? O Neguinho do Louco Pro Shopping. Ao lado do meu parceiro Fumaça. Fumaça. E aí, Bruninho? O homem do gênio da mágica tá comigo. fiz de tudo por você. Vem do Sandro, vem do Sandro. Te me entreguei. O Denison das Marcantes, e aí, Denison? Meu amor, será? A primeira dama sempre ao lado e o DJ Bruno. O homem que tá no berço, parabéns, Bruno. Vai pra cima, meu incomparável, parável. Diz que não vai mais. Meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Toma mais uma! Tirari, tirari, dararara. Tirari, tirari, dararara. Agora! DJ Júnior, o eletrizante. Eu tenho sorte, você chegou. O garoto Bruno. Presente. Vem o Léo Playboy. Eu te amo. O Evertinho. Anjo meu. Herói. Tenho sorte de te. Olha o professor Kleber. Kleber. Hoje eu quero te usar, viu, Kleber? Aniversário do professor Kleber. Sorte de beijar. Se eu não te pegar, o negão te pega, viu, Kleber? A tua roupa. Vem, negão. Acordaram. Aí pra cima, negão. E aí, Ronaldão? O homem que comanda a marambá, heróis! Chama por aqui também! Quero o meu tio mascote! É. E aí, mascote! Quero sonhos meus, você não vai se arrepender! O nosso amigo também do Acará! Já tô com a gente! Farei que cuidarei desse nosso amor! O comandante do robô mais lindo do século chegou. Chegou. Chegou. Tô mil graus já. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. Então toma, minha filha. E bota pra dançar, e bota pra dançar. Vai fazendo caqueado, vai fazendo, vai fazendo. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. Eletrizante, eletrizante, vai, vai, vai. Eletrizante, MC Gininho, os caras tão pra negócio. Eletrizante, MC Gininho. Tu vai me dar no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu piranha dentro do helicóptero. Tu vai me dar, tu vai me dar. Mega Robson. Mega Robson, Robson, Robson, Robson. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. E aí, Thiaguinho? Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. O Thiaguinho vai doidando, bicho. Balançando a bunda também. O meu parceiro Riquelme. E aí, Marquinho? Ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Vai mal, vai, vai mal, vai. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda si... Vai pra cima, minha filha. Bonde gosta. Andressa Meirelles. Vem, Andressa. Te rasga, filha. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica. Essa é a mal. E meu parceiro Gleidson tá por aí, Gleidson. Vai entrar na pista. Vem na primeira dama, meu parceiro Nandinho. E aí, Platina. Toma, e toma. E dança, minha filha. E dança. É a mal, é. Bora ver se é mal. Desce minha filha, vai descendo, desce tudo. E desce até o chão, e desce até o chão. Ai, ai, ai. Pensa que o performático tá embaixo, vai. E desce, e desce, desce, desce. E sobe, e sobe, e sobe. E desce, te rasga, te rasga, te rasga, te rasga. Vai, gordinho, gordinho. Empresário André Círio. E aí, André? Vira, Valdir, é nóis. Tem isso das marcantes. Agora vai. O Tico e o Teco. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o eletrizante e invadimos de penetra. E comemos varai xereca. Varai xereca. Jennifer Furtado. Varai xereca. Varai xereca. Segura ela. Xereca. Varai xereca. Varai xereca. E aí, Bruninho? E comemos varai xereca. Cheguei. Sobe, Bruninho. Sobe. Oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas. Vem uma por um. Subiu a pomba gira agora do palco. Vem uma por um, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por um, eu vou escolher. Nós nem era convidado, já levei. Parabéns, Bruno! Sabia quem era a gente. Bruno Genesi, um abraço. Cara, olha Pitoco. A Pitoco subiu. O coleira quem? Tomou só tapa na cara e saiu o coleira quem? BR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Com minha dona da festa, era aniversário. Rapaz, eu pensei que o Pitoco era o DJ Riquelme. Dela. Comi, bebi. Olha o cabelo. E não gastei nada. Comi, bebi, transei e não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei. Ela deu um nome, minha filha. O melhor de tudo. Mamá. Uma pra casa. Mamá. Mamá. Ela não deita, não. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. No helicóptero, meu filho. Isso. No helicóptero. Vai. Só te digo uma coisa. Te beijo e te curo. Pela folha da Mucuracá. Se de hoje tu não escapou. Se de ontem tu escapou. De amanhã tu não escapará. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto. Minha amiga Débora. O copiloto. E aí, Débora? Gug é o... Ela é o seu grande amor, Débora Rosário. Tu vai... Pra forra, pra forra. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai... Bora, manda! Piranha, tu quis o céu, tu tá no... Ela tá de rock hoje, Amanda. Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai. Tira, minha filha, tira, tira. Deixa você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? O meu amigo Igor do Espunho na Fita. Vou deixar você escolher. Filha Bárbara, quebra firma. Eita. Aproveita, é o melhor. E aí, Talibã, e aí, Talibã? Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, PR, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando, não tô brincando. Ê, Mabel! Palhaçada, eu taco no oceano. Tu vai deitar mesmo, Mabel? Não tô brincando. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular.